Hoje estou limitado. Olá, parede do meu quarto. Não há limites em relação a ti, não fiques preocupada. Quero somente, antes de enumerar as limitações de hoje, agradecer por estarmos os dois aqui. Com saúde. Razoável, no meu caso. Positiva no teu. Não nos queixemos. De queixas já me encheram ao longo dos tempos. E o fundamental é que não há fundamentos. Não há razões para tal. Centrar no mundinho de cada um, no individual, sem se pensar que cada um é um ser social. Desdramatizar, relativizar, vencer, escolher. Aprendamos a aplicar certas teorias, mantenhamos as mentes tranquilas e frias. Chorar, para quê? O que for terá de ser, e a vida bela para quem a souber viver. Não me vou queixar por não ter 4 minutos de liberdade, quando ainda me sobra dignidade. Não vou dar importância àquela desavença. Pior seria ninguém dar atenção à minha doença. Não é má esta minha condição. Pior seria estar a ser explorado pelo meu patrão. Deixei de suspirar com o que suspirava. Pior seria ser escrava. Que cada um aproveite o seu papel. Não concordas, Isabel? Thank you. Fiquei queimado. Decorria mais um dos vários encontros familiares no mato, acho que foi o 27º, lá na nossa aldeia. Aquela particular que já funcionou como cenário para outro diálogo entre nós. Comer, beber, jogar cartas, dominó. Isto entre os mais velhos, enquanto as crianças corriam, gritavam e chutavam a bola. E não só. O problema foi este e não só. Dois dos mais pequenitos encontraram uma caixa que aparentou, àqueles quatro olhos, ser um objeto para brincar, para experimentar. Abriram, ativaram e, com o susto, atiraram repentinamente para o chão. A caixa era de fósforos. Criou uma chama pequena no meio de folhas, natural. Até deu para um tio meu zombar sobre a situação, quando explicou aos restantes familiares: Mãe de Deus, encontramos-nos no meio de um incêndio. Mas vou embora, porque tenho uma consulta às 3 da tarde. É, brincadeiras. O que não deu para brincar foi o que se seguiu, quando a chama pequena se transformou numa labareda grande, enquanto rapidamente se espalhou pelas árvores e originou um incêndio que viria a abranger hectares de floresta. As crianças, coitadas, mas já salvas, queriam recuar no tempo. Mas há voltas no tempo que não podemos dar. Elas escaparam. Eu não. Tentei precisamente salvar um miúdo. Consegui, mas as chamas tomaram conta do meu corpo. Parecia uma vaca de fogo, imponente. Não sei se estava um homem a guiar. Fiquei desorientado. Ia arder. e fiquei limitado. Como deves imaginar, parede, o meu aspecto modificou-se quase na totalidade devido às queimaduras. Fui parcialmente imitado por um homem dos automóveis, um austríaco, anos mais tarde. No entanto, e ainda pior, também o meu interior ficou danificado. O cérebro, a locomoção, a visão, os movimentos faciais, quase tudo ficou limitado. A audição, nem tanto. Alguns dos meus amigos e familiares, mesmo os mais próximos, nem me reconheciam. Eu próprio deixei de reconhecer alguns. Mas aos meus filhos reconhecia. Pobres. Queriam que o pai voltasse às brincadeiras de antigamente. Eu nem me mexia. Os rapazes queriam ver um jogo comigo, mas eu não via. Elas queriam que eu sorrisse ao narrar novamente histórias do passado. Tens um sorriso secreto, disse-me a mais velha. Não, não estou a conversar com a Mona Lisa. Eram mesmo para mim aquelas palavras. Os outros talvez só olhassem para um rosto que, transfigurado, impedia a visualização de qualquer reação. Depois viravam costas e seguiam lá para fora. Ninguém sabe, mas tu tens um sorriso secreto, continuava ela. Só que usas esse sorriso apenas para mim. Obrigado. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So you sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret. secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret Eu realmente tentava esboçar reações faciais, apresentar um sorriso, sobretudo em frente aos meus sucessores. Não sei se consegui. Ela lá via um sorriso, mas pouco mais via. Não mexia a cabeça, os braços ou as pernas. Quase nada no corpo se movimentava. Nem os lábios. Se tu te calares para sempre, as pedras vão gritar por ti, para sempre, comentou a minha esposa. As minhas respostas limitavam-se a pensamentos que ainda recordo. Aparentemente nem sei o que faço. Ou melhor, sei o que estou a fazer naquele momento. Ou se calhar nem sempre. E o pior é que, logo a seguir, já não sei o que fiz ou como procedi. Consequências do incidente. Tudo automático, motorizado. Não dos motores, mas de parecer quase um robô. Porque são outros a mexer o que eu não mexo. À noite, pareço um zombi. Mas ela continuou a visitar-me. We'll be right back. Eu quis falar, para eles e elas escutarem as palavras de agradecimento que tinha para oferecer. Não consegui. Tentei levantar-me para ter espaço suficiente para os abraçar como mereciam. Não consegui. Eu esforcei-me para caminhar, correr ao lado deles. Não consegui. Mas não precisas. Diziam as filhas, talvez a adivinhar os meus pensamentos através do meu eventual olhar frustrado. Não precisas. Agradecemos os esforços, mas nada do que queres dizer vai mudar aquilo que te afeta. Nada do que tentas fazer vai alterar as dores que sentes. Continuas aqui e é para continuares aqui. Faz sentido estares cá. Tudo o que precisas é de amor. Não o tens? Tinha. E elas tinham razão. A comunicação ficou reduzida quase a zero. Aí sim vi o que eram limites e problemas. Mas eu senti-me amado. Continuei a sentir-me amado. E fiquei bom. Já reparaste que parece que vamos ouvir os The Beatles a partir de Marselha? Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. love is all you need. Love is all you need.